não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim. Pois o nosso romance, minha vida, é tão lindo. És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim paginar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nem o mar tem o brilho encantante como o dos teus olhos, minha pedra rara.